Crônica Mendes, Galos Records. Eu sei que o galo cantou, meu coração disparou. Assustado, eu não tô, dormiu bem, eu não vou. Falar de problemas particular, deixa pra lá. A lua no céu e nós pra cá. Sonhar aonde você quer chegar. Sozinho não dá, o inimigo soprar, majestade desabar. Cê tá podendo, vai vendo, religioso isso mesmo. Passou a mil, nem me viu, preferiu o veneno. É louco saber que ninguém mais quer escrever. Pra fazer pensar, pensar pra viver. O relógio perigo, marcando o tempo perdido. Tá fudido, na madrugada não ande sozinho. O mundo mudou, boêmio bom se jogou. Quando a nega sambou, quem conquistou, conquistou. Quem aprendeu se empolgou, receita nunca passou. R.A.P. dominou, foi quando o galo cantou. Pra onde vai seu sentimento quando você canta? Cantou, cantou, cantou. O que você anuncia quando você canta? Quando o galo cantou, cantou. Já pensou? Foi quando o galo pensou. Foi quando o galo cantou. Foi quando a porta se abriu. O vento ventou tão frio. Se intimidou, desistiu. Quem celebrou, resistiu. Fiquei feliz, foi de ver a criançada e você cantando o rap do bom e sem querer se esconder. Se assumir bom pra quê? Opinião vai valer. Quando a favela cantar, você vai me entender. Não tem dinheiro que pague o sentimento da frase. Se o rap me salvou, foi pra mim um resgate. Chorei, quantas vezes lembrando. Chorei, não de tristeza nem fraqueza, mas hoje eu sei. Problemas são degraus pra gente subir. Se é capaz de chorar, é capaz de sorrir. Aplaudir, descruza os braços aí. Sem fingir, eu sei que o mal não pode aqui. Sai de mim, mas se também pode pá. Depois que o galo cantar, a tiazinha do bar falou que já vai fechar. Boa noite. Pra onde vai seu sentimento quando você canta? Cantou, cantou, cantou. O que você anuncia quando você canta? Quando o galo cantou, cantou, cantou. Já pensou? Foi quando o galo pensou. Cantou, cantou. Já pensou? Foi quando o galo cantou, cantou, cantou.